135-125, decima 1. 6325, 25 1, 6 Dan, after BDEV, Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, BDEV. Call code 5146 and control departure frequency 120.80. Okay, Airway is Upper Zulu 44 and dial departure then Leda and then BDEV. Okay, Affirmative, dial Leda and then BDEV. 4089, stand 09, comrade, push and start. Okay, dial Leda, BDEV, Ayoko. 9135 da Azul, previsto agora 03, Romeu do Pat 3. 03, Romeu, então, Pat 3, 9135. Você me chamou a autorização? Tá bom, vai tocar 7, o Manchar da Mike, 340, Galeão. 3, 52, Galeão. Parte principal, Índia Alfa. Ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altimetro no 0, no 4, então bom voo. Parte principal, Índia Alfa. Ponto espero 18, 95, voo 2067. Comandante, boa tarde, Azul 4167, frente da Mike 340. Qual o setor autoriza o Valeda? Pesado Leda. Direto Leda, grato no 3. Onde para você o Zulu, após conforme roda do plano. Rolada 10, curva direita, subida da El, após Letra e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 51144, controle 120, decimal 8. Sente autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 10, Rubave, Upper Zulu 16, BH, após vindo roda do plano. Rola da 10, direita da El, Leda, Motiva, 5144, responder 1208, Azul, 4167. 4167, chama pronto, pushback. Agora. Pô, solo, boa tarde, Bono 454. Bono 454, formação, novembro, prossiga. 15 de novembro, solicita autorização com fim. 454 com fins aprovados, nível 360 via Pesulo 21, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5136, controle 120, decimal 8. Era 1-2005. 125-45, 2005, Bono 864. 86, transporte 208, controle. Python 454, portão 5, chame pronto, puxa bem. Maravilha, obrigado. Corre, Salvador. Boa tarde, 6021, livre decolagem, vento 180 graus, meia dúzia mais. Então, a gente mantém a decolagem, 5021 ou não? Estilo ativo, livre decolar. Sim, iniciamos, 5021. 2067, observe a corrida das ruas, após a linha vem. Após a rua, linha vem, vou beijar mais. Na operação, mais uma vez, afirmo. Operação é por isso mesmo, ok? Embora o setor norte esteja visual, o setor de aproximação das duas pistas em uso no momento está a instrumento. Então, não é possível fazer o voo visual nessas condições. Negativo, não vamos mudar o fluxo dos tráfegos por conta de um único tráfego, dependendo da situação de tráfego no momento. Vamos respeitar as pistas de operação e, de qualquer forma, se o senhor decola entre emergência e tem que pousar numa cabeceira mais próxima, o senhor não consegue avistar e ocorre problemas, ok? Por isso que o voo visual não deve ser feito nessas condições. Aguarde melhoria das condições da situação. 2-0-3-5-3. 288-353-2262, grato. Contato com a sala S, Jet Azul, faço novo plano e faço uma CHG. Passo 2, controle 208. 208, azul 5021. Controle Salvador, azul 5021. Azul 5021, contato radar decolagem, submantenha 320 do Pedro da El. 320 da El, azul 5021. Já o agenda, só mais 30 segundos. Decolagem 2067, vento 180 graus, reduzionais. Decolagem Controle o azul 5021, está livre da restrição de uma centena? Sim. Está autorizado seguir sem restrição 320 o 5021? Ativo, a restrição de uma centena só para efeito de decolagem da pista 28. Ciente gráfico 5021. Chané 62, 13, passa 1160, chame centro em 13325, alterna 1251. Precisa 5251, 6213. Controle Salvador, Gol 2067, boa tarde. 2067, boa tarde, contato radar, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza por de Motiva. Foi Veda inicialmente. Prode lenta, obrigado. Salvador, boa noite, né? Chega a noite, Master. Atualização Brasília, quando tiver. 04, passa 65, 3804, contato radar, autorizado chegada a Mari. Desce que mantenha 4 mil pés, ajuste uma 014. Desce que mantém 4 mil, uma 014. Aeroporto de Brasília, nível de voo 360, rota do plano de voo, após o voo 910, decola na 0. Arbora, transmissão elétrica. Entrando 5-1, 5-0, controle da 08, voo no 8, né? Disposição 07. Escorção 7, chame pronto, pushback no 8, mais 7. Controle. Prossiga. Cima restrito, nível de voo 340. 340, autoriza a ponte, mano. Ainda negativo, mantém a lida devido a tráfego à frente de 17 milhas na mesma saída. Gente. Charles Zulu na escuta do som. Meu pé está 197, autorizado por vai esquerda, subida corredor forte, prossegue até 40 milhas, 40 milhas e após regresso, aciona 0135, controle Salvador, 1208, torre 1 no 8, decimal 95. Decimal 95 para CAX, altímetro 10 no 3, agora 1013, então bom voo. Um, 3325, 251, azul 5021. Juliette Charles Zulu, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chame para ingresso 17, Zulu. Gol 2067, passa 180, chame o centro, frequência 13325, PRN 1251. 13251, obrigado. É que o Juliette vai voltar na escuta do controle? Juliette Azulu, autorizado ingresso, reporte alinhado e plano. Controle, OTAN 3204, informe que vai ser necessário utilizar a direita para evitar formações. E é possível voar na fortuna? Só aí, desvio após voo turno 3804. Alô, Salvador, boa tarde. Azul 2759, 5 de novembro, aqui é a nossa cópia para confirmar. Temos 2759. Confins aprovado 360, via Pesulo 21, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5157, controle 120, decimal 8. Autorizado Confins 360, via Pesulo 21, decolada pista 10, com curva direita na saída Arbor, transição Elefa. O transição 5157, controle 120.8, 2759. 2759, parte 3, chame para nota pushback. 5759. Boa, 3216 Fortaleza, copiou 370. 3216 Fortaleza, 370 aprovado, via Brasil 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Roda 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5153, controle 120, decimal 8. Correto, portão 4, chame pronto, na 32 no meio. decolagem, Zulu, vento 180 graus, menos anões. Da visão já com a pista no 0, 3804. Tente, atualizado, interceptar o lote, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 1895. Vai chamar 295, a torre, 3894. Torre Salvador, boa, 3894, ILS X-Ray, pistão no 0. Se a gente continua a aproximação, a localização de pouso 04. Vai guardar. Eu poderia confirmar as condições, não chove? Tá, no momento negativo chuva, que agora a chuva está mais afastada para o setor Whisky e Norte. Sente, então 3804. Charlie Zulu decola 58, tem condição da presente curva à esquerda para cruzar o campo imediato? Primativo. Autorizado então, cruza, cruza o campo. Fábio liberando o pistão no zero. Zulu, reportará. Controle Salvador, muito boa tarde, boa no 396, 1090. Firme que modulou? Boa no 396, 1090. 396, contato radar de Sabia, chegada Mari, para 2000 pés, ajuste 9013. Ele prende via, Mari, vou 1396. Tudo cruzando o campo, chama o controle 208, Lu. 208. Seu 3204 já avistou ou não está vindo? Avistou já, o 3204. Subi pouso pista 10, vento 180 graus, 62 nós, a pista ainda um pouco molhada, a precipitação passada. 3804, livre pouso, pista no 0. Então, 055, possível. 055. Quando tiver 10 milhas de Salvador, está autorizado essa ação. Quando tiver 10 milhas, confirme. Isso, 10 milhas. Ok. 167 na escuta do sol. 167, prossiga. Desconsidera autorização no pushback, mantém a posição. Ah, então, mantém o 867. Solo Gon 454, pushback, acionamento, posição 5. Boa, Igor no 454. Guarda. 0489, approve taxi turn 1, India and Alpha. Code point 110, contact tower 118.95, altitude set 1013. Have a good flight and good day. 1013, via India, call 118.95, clear. 3216, aguarde autorização no portão 4. Mantenha a posição. Primeiro parte 3, chamou? Azul 4167, puxa o funcionamento. 4167, faixa 3, tá livre, chama o táxi. Se quiser, chama o táxi. 67, pode vir pro solo após a passagem da guarda em Embraer 90 da Azul. Após, tá livre, prosseguir com pushback, chama o táxi. Após o Azul, tá autorizado, 867, tá gol. Quase 4 também vai aguardar a passagem do azul. Após o azul, coordenação veio para o solo. Após estar livre, iniciando o portão 5, chame táxi, 454. 454, após a passagem do azul, está autorizado no centro. Já vai aguardar também, 3296. Condição iniciada de imediato, 3296, 5 autorizados. Vem a guarda azul, o Embraer 90 vai passar a cauda após um mês em coordenação com a equipe está livre no portão 4, chame táxi no 3296. Ok, guarda azul inicia, 3296. D04, solo 02, direito 211. 3304, livrou, boa tarde. Tarde, 304, táxi Alfa, correndo da Juliette, na ingresso. Alfa, da Juliette, 10 milhas, o Juliette Charles Zulu, pode prosseguir para o 55. Autorizado. Roger, clear to line up and take off, the wind is 180 degrees, 5 knots. Está aqui aprovado, está através do portão 612. Juliette, então 3804. 3804, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. O voo 4C4 vai deixar a Juliette livre aqui por trás. Passar, ok? Passou, o 1454, reporte pronto, pai. Espera. Para o táxi 4167, temos 98 a bordo, 4 horas e meia, alterna Serra Bravo, Serra Romeu. Táxi via parte 3 e aguarda na retaguarda, guarda 737 da Gol para prosseguir, azul 4167. 20, parte 3, agora na retaguarda do Gol, o 4167. D04 ingressa Juliette e aguarda a liberação do R2 da companhia. Prosseguirá para o portão 03, tanto 3804. Juliette aguarda o R2, vai para o 3, tanto 3804. Também 067. 267 mantém a posição. Mantém. Para ataque 732-16, tem 156 agora, 3 horas 13. Good work, sir. Thank you. Espera no 3, bom voo e bom dia, essa 3, 2, eu não meia. E direita, atmosfera, 2895, cuidado, boa tarde, essa 3, 2, eu não meia. Vou no 867, vai prosseguir via parte principal, observando o ingresso do R2 da Sena Juliette, o mesmo vai ingressar no portão 3. Prossiga com o número 2, no ponto de espera, via Indy Alpha, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, gol no 867. Feito, 1 no 8, 67, tá voo de destaque, ponto de espera. Pega o Airbus, 2 do 8, boa tarde. Como Salvador, boa tarde, o Azul 2732, 5 da África, 1 no 70, Paulo Afonso. 788, Paulo Afonso, aguarde cover. Para o táxi, o Gol 1454, POB de 146, com 3 horas alterna Campinas. 100 graus, Boeing 737 da companhia. Está taxando agora próximo ao trabalho do portão 5. sair o tráfego número 3 no ponto de espera via Fátima Índia, ponto de espera torre no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 3. Tenha um bom voo e bom dia, gol no 454. Obrigado pela colaboração. Nada, segue o gol, Fátima Índia, ponto de espera dá no 0, 18954, boa tarde. Do 4167, prossegue. Seguindo o gol, número 4, ponto de espera via pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, 4167. Gente, seguindo a aeronave da gol, segue via pátio, Índia Alfa, número 4 para decolagem, número 13, chama torre 3451, na frente. Comente. Torre, boa tarde, está 3216, ponto espera pronto. Autorizado 3216, linha de decolar, pistão 0, vento 180 graus, 5 nós. A linha decola, está 3216. Ah, bom, pior, 02. 02 pronto, boa. 2 esquerda, agora 25, na proa, 2. 15. Autorizado, desvio, informe no PM. Vamos lá. Do 2788, cópia. Pronto para cópia. 2788, Paulo Afonso, 150 aprovado. Zulu 9, até Froti, após direto. E falando da 10, curva esquerda no perfil da Lotar, após a coordenação controle. Aciona 5161, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Chama a torre? Firmo, torre em 1 no 8, 1 no 9, 3, 2, 9, 5. Boa. Perfil da subida lotar. Transponder 5161, controle 1208. E a torre 119, 118, 9. 1-3-1-3-6. Ok, aguardando. 3-2-1-6, decola os 10, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, tá, 3-2-1-6. Controle Salvador, tá, 3-2-1-6. 3-2-1-6, suba via, saída Momo, no nível de voo 370. Via Momo, nível de voo 370, tá, 3-2-1-6. Dona 255, pode vir, voo e Bonfi, pra interceptar a chegada Bonfi. A gente pode dizer o bom, senão deve ser. Transição VATAP. Aciona 5173. Controle Salvador 120, decimal 8. Salvador, boa tarde. É 6141, boa tarde. Autorizado chegada bom. Que dê se mantenha 050. 050 na bom. 6141, boa tarde. Boa bom, pesado, bom. Bom, obrigado. Torre, o Gol 454, ponto de espera da ONU 0 próximo. Gente, aguarde. Tá. Vento 180 graus, 5 na linha de pouso. Ele pousou no 0, gol no 396. Sul 1867, decolou Zulu 3, controle 208. 208, obrigado, boa. Controle, boa tarde, gol 1867, na sua escuta. 1867, boa tarde, Sumo nível 360, saí da Arco. Arco 360, gol 1867. Controle voo no 255, tá voando por 10 milhas na prova 235. Ok, no 255 confirma a proa? 235, 10 milhas, aí então vai precisar curvar na proa do 366. Ok, gente, está autorizado desvios? Confirme, o procedimento user é LSX-Ray, o senhor deseja algum outro procedimento? É, pode ser o esse. Gente, então após o desvio está autorizado 366. Sim. Control 4089. 4089, contact Recife, frequency 133, decimal 25, disponível 125, decimal 1. 3325, disponível 1, cadê? Sim. Já pode voar para o tio, tá? 32 na meia. Sim, na meia, solo azul no 3, direito, 1, 2, 1, 1 no solo. 2, 1, 1. Alô. Boa tarde, gol 1, 3, 9, 6, alibrou. Tem 9, 6, boa tarde, táxi via Alfa. E Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol na 396. Formação 1. 4, autorizado de chegada a Mari, vê se mantém a 050, vigilante. 050 na Mari, pode voar em casa? Turno 255, desse mantenha 2.500 pés, autorizado final, ILS visto pistão a zero. E 3 ajuste, informe, final estabilizado. Em 2.500, tá na prova 366 já, vai para mais estabilizado, 2.500. Autorizado, chamará para o táxi 42759. Peço, Charles Lula. Zulu, a intenção do Zulu é ir até a faixa, até Conde. Até Conde retorna, confirma? Positivo. Gente, reporte Conde retornando para Salvador, Juliette Charles Zulu. Sou Salvador, bom dia, senhora 63, vamos ter informação óbvia. Bom dia, vou ir direto, o Amanda presente, autorizada a chegar da AMAN, vê se inicialmente até uma centena. Amanda, uma centena, 63. Gol 867, fazer a proa Elefa? Pesado Elefa, 1867. 7. Quatro, cinco, quatro, decolou. Estimativa, Zulu 7, controle 208. 08, vá. Salvador, boa tarde, gol 454. 454, contato no radar, subo 360, saí da árvore. 360 na árvore, gol 454. O voo no 255 está visual, autoriza curvar quanto 372? O 372 não está previsto autorizar, até o 366, confirme, não tem condição de manter essa proa, interceptar? Sim, cancela então, segue visual. Essa visual tem referência visual, momento? Total. Entendi, tem referência visual do Gol 1255? Afirmou. Está autorizada a aproximação visual informe estabilizado na final. Vai falar. Primeira nave, chama o controle. Chapa Romeu Lima. Boina pro Ediamã para interceptar a chegada. Decolagem, vento 180 graus, 5 lanes. SAM 3216, chame Recife 12545, alterna 12685. 355, continua a aproximação, guarda a posição de pouso. Vaga. Paulo Salvador, azul 2759 para o táxi, está com 66 a bordo, 0240, terno galeão. Vigem, autonomia e alternativa? 0240, alternativa Sierra Bravo, Golfo Lima. Segue via IG Alfa no ponto de Feradão no 0, Torre 1, 1295, que é legal no 013. Crono desviou à direita pro 235, por 20 milhas. Confirma a aeronave, recebeu o desvio. O Xanã 6141. 0 graus, via 2 graus. De repouso na 10, 1, 2, 5, 5. 1467, 121, 1208. 1200, decimal 8, azul, 4167. Gol 1867, chame Recife no 288, alterna no 353. 288, 353, igual no 867, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, azul 4167, 9700 pés ao nível 340. Azul 4167, contratada na decolagem, via da Elcio, botar o nível de voo 340. Via da Elcio, abre o nível de voo 340, azul 4167. Channel 6315, reduz a velocidade para 1909. Romeu Lima, desça para o nível de voo 070, ajuste no 093. Cinco no solo 23, livre direito, chama solo 121, decimal 1. 121, obrigado. Deixa para 4.000 pés, ajuste no 093. 4.000, o 61 passou 1.3, mais 3 milhas eu vou a pelo. Gente, ajuste no 6143. Salvador, voo no 255. No 25, segue Alfa, Chimeta e Juliette, 255. Alfa, Chimeta e Juliette. Na R6143, confirme se tem condições de voar na proa de Duna. R6141, confirme condições de voar Duna. Tem condições de voar Duna, então R6141. Controle, autoriza 3144-2000. 3144, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, comentário, 3144. Regiano 4.6141. Regiano R6315, desça para 4.000 pés. Regiano 013. Regiano R6141, desça para 2.000 pés. Autorizado MSX-Ray, chame estabilizado. 2.000, chamará estabilizado MSX-Ray 614. Controle de Salvador, boa tarde. Juliette, Romeu, aguarde. Chanel 6315, regressão para sequenciamento, curva à direita, proa 175. Forma que irá ultrapassar o deslocalizador, seu limite é a magnética 080 de Sintra. Proa 175, Chanel 6315. R6144, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025. Vamos seu limite, curso localizador. Esquerda 025, limite ao loco, 3144. Controle 1454, passa vai passar o 220. 1454, chame Recife, 1288, alternando 353. 288, 1353, obrigado. Alfa Romeo, Mike Juliette Romeo, chame na frequência 119.8. 119.8, Mike Juliette Romeo. Prode, a verdade, com a próxima, 0.7. Até o perfil da chegada, o Romeo Romelina. Essa para o nível de voo 050, Romeo Romelina. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2759, Arboa, Elefa, não sei se foi. Tarde, Azul. Na 3144, informo que irá ultrapassar o curso localizador, seu limite é magnética 110 de Sintra. 110, limite 3144. Confirma a aeronave, chama o controle. Então, 3144, para interceptar o curso localizador, curva direita para o 130. É ponto estabilizado. Direito 130, chama estabilizado, 3144. Chanel 6315 para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 060, em forma estabilizada. 060, pode. 3144, desce para 2.000 pés. 2.344. Chanel 6315, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Tranquilizou, 61, 41. 61, 41, completo, chame torre 118, decimal 9. 189, por favor. Tana 6141, final no 0. Tension é 6141, avistado, livre pouso, pistão 0, vento, 200 graus, 0612 de nós. Livre pouso no 0, Tension é 6141. Sot, chame na frequência 119, decimal 8. Assino, 200 graus, 0612 de nós. Obrigado. 360-2759. Romeu, Romeu, Romeu Lima, desça para 4 mil pés. Azul 4167, chame Recife no 3325, alterna 1251. Chame Recife no 3325, alterna 1251, Azul 4167. Estabilizado LS 3144. 3144, completo final do procedimento LX X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 395. E aí, boa tarde, 3144. Seu 3144, aguarda a pista livre, quem ligar no 0 no 3 padrão. 33. Gente, tá autorizado. Regresso em descida para 1.500 pés, reporte 2.0 milha em Salvador. Gente, reporte 2.0 milha em Salvador, o Juliette Charles Lou. Boa tarde, Xanero 6320, informação Oscar, passando no 80 para 150, 2 sabotes. Xanero 6320, ação de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Como 013, via Mari, Xanero 6320. Scanner 6315, complete, deixa para 2 mil pés, complete para o final do procedimento LSX Ray, chame a torre 118, decimal 9. 118, Scanner 6315, número 2, guarda a pista livre, quem negar 1-0-1-3. Afirmativa, deixa no 013. Azul 2759, chame Recife no 288, alterna 1353. 288, 353, Recife agora 2759. Boa Azul 2782 para push back acampamento. 788, aguarde para o push. Na escuta, aguarda. Azul 2790 na escuta. Já iniciando o pushback? Quero colo totalmente pronto. Azul 2788 no parte 3, estaria me puxando pro táxi, 2788. Inicial 2788. Neve 141, ingresso Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, 6141. No 44, no solo 34. Livre à direita, chama solo 21.1, se possível agiliza. 3144. Desaguarde cópia. Pra 3804. Salvador, Bastante 3144. 3144, segue via Alfa Juliette. Botão 09. Alfa Juliette para 09, 3144. Iniciar de imediato? Livre no pátio 3, chame pro táxi. Romeu Lima, desça para 2.000 pés, aposta pisada. 2.000 pés, passarela. Tira 63, 1.5, no solo 3, livre à direita, chama solo 1.2.1, no décima 1. Segue ao afastamento da Juliette. O 3805 está pronto, copia? 3805, copia. Salvador Guarulhos, 340 no nível autorizado, via Azul 10. Vou dar um 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, morre.